Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quarta-feira, às 11 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. Tenho comigo, como é habitual, Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E arrancámos a Floresta de hoje em 1966 com os The Who, aqui no segundo disco da banda britânica. Saiu em dezembro de 1966, o álbum A Quick One, um disco que faz aqui uma espécie de transição entre o rock bem de início de carreira dos The Who a caminhar já para algumas texturas mais psicadélicas, se bem que os The Who nunca foram verdadeiramente psicadélicos, mas sim mais rock clássicos. Acabámos de escutar a faixa Run, Run, Run, o tema que abre este álbum, que conta também mais à frente no disco, a última faixa, aliás, o tema título A Quick One, uma faixa um pouco mais longa e que com quase 10 minutos e que já mostrava aqui por onde os The Who poderiam ir no futuro com temas mais operáticos. Depois dos The Who, no arranque da Floresta Encantada de hoje, seguimos com uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que sossega agora na Floresta? Vamos escutar Serge Gainsbourg em 1964 no álbum Percussions, um álbum com influências latinas e africanas, muita percussão e com depois a tonalidade francófona de Serge Gainsbourg. Neste álbum, Serge Gainsbourg apropria-se de temas de Babatunde Olatunde Tunji, estou a dizer bem, o nigeriano que lançou um álbum clássico e incrível em 1959, que é o Drums of Passion. Serge Gainsbourg basicamente limita-se a apropriar-se das músicas e a meter depois os líricos em francês, não no álbum todo, mas numa grande parte. De qualquer forma, não deixa de ser um álbum incrível numa altura em que a França já estava ali a tentar abandonar as suas colónias, mas não deixa de ser algo feio, não é, para um francês apropriar-se de um álbum praticamente inteiro de um nigeriano. De qualquer forma, vamos ouvir o tema Marabout, de 1964. Seni dileniyorum, seni dileniyorum, seni dileniyorum, seni dileniyorum. Ne dünya umurumda, yoksulum ben umudumda. Kaderimin avucunda seni dileniyorum, seni dileniyorum, seni dileniyorum, seni dileniyorum. Divan durdum yollarında, yazladığını yaylalarda. Divan durdum yollarında. dinledim kapılarda. Seni dileniyorum, seni dileniyorum, seni dileniyorum, seni dileniyorum. Floresta encantada nestes últimos minutos com um músico turco, ainda está vivo, ainda continua a tocar, Alpay Nazikioglu, simplesmente conhecido como Alpay também. Aqui uma pitada de Anatolian Rock para um músico que passou por vários géneros, desde música mais romântica à folk, passando pelo rock. Fomos aqui a um single de 1973, o tema Seni Dilianiorum, para este músico chamado Alpay, aqui o rock turco que mais recentemente voltou a estar um pouco em voga. Falo, por exemplo, dos Kuagumbin, banda do Texas, que tem um disco muito, muito falado neste ano de 2018. De Alpay passamos para a música que a Ana passou antes. O que é que passou antes, Ana, na Floresta Encantada? Foi o Serge Gainsbourg. Foi o Serge Gainsbourg, no álbum Percussions, de 1964. Roubadíssimo, O Drums of Passion, de 1959. Muito bem, a próxima música, este traço também à Floresta Encantada, e agora vamos para o espaço, Ana. Vamos para o espaço, os grandes pioneiros do space rock, o Zawkwind, uma banda que se formou em 1969 e que na realidade estavam tão livres que isso não os impedia de tocarem de borla em qualquer tipo de sítio. Os Zawkwind, em 1971, no segundo álbum X in Search of Space, e vamos ouvir precisamente a primeira música do disco, o tema You Shouldn't Do That. Thank you. Motorcycle has two wheels and handlebars to steer it. It's fun to drive, and when you drive, everyone can hear it. Yeah. I love it, man. It's the greatest. Let's climb on our motorcycle and stand up with legs apart. Something like climbing on a bicycle. Now, let's start the motorcycle by lifting our right foot high in the air and bringing it down to the floor with a stomp. Do this a few times, cat, until your motorcycle starts. Now we're ready to go. Hold the handlebars tight and steer with them. Turn your right hand from one side to the other. This will give our motorcycle a gas to make us go slow or fast. Wow! We started off on a bumpy, lumpy road, and we're bumping up and down as if we're on a pogo stick. Hold on tight and press down the brake with your left foot and squeeze the handbrake with your right hand. We're coming to a red light, and a red light means stop. Green light, green light. What's wrong? Our motorcycle is stalled and we have to start all over again. So lift your right foot up in the air and bring it down to the floor with a stomp. There, we're ready to go again. This is a smooth road, but so full of twists and turns. We have to lean our bodies as far as we can to one side, then to the other side, and again to one side, so far that people think we will fall. But our spinning wheels keep us in perfect balance. Here comes another red light, cat. Put on the brakes, left foot down and right hand squeeze. Green light. Now the road is straight and smooth. So stand up on the seat of your motorcycle and do fancy tricks. Stand on one foot, spread your arms and bow. Now bow backwards. Look out! We're off the road and heading right for a little lake. Nothing we can do but keep bowing and smiling. It might help if we swim a bit. Dry us off. Let's head for a home and drive right into our garage. There. Through the door and over the floor and up the wall and across the ceiling and down the wall and over the floor and up the wall and across the ceiling. A Floresta Encantada, e nestes últimos minutos no Cosmos Sideral, com duas escolhas da Ana Farinha. Ana, o que é que passou na Floresta Encantada? Primeiro foram os Hawkwind, um tema longo do segundo disco deles. Fala-nos um pouco sobre a música, sobre as duas músicas que passaste, entretanto. Ok, primeira, como disseste, foi Hawkwind. Uhum. Neste disco de 1971, X in Search of Space, que, como disse, tem ali uma série de tonalidades cósmicas, espaciais, mas também não deixa de ter detalhes prog. Uhum. E também aquele peso das guitarras mais ligadas à cena hard rock. Uhum. O tema You Shouldn't Do That, e logo a seguir entramos noutro tipo de cosmos com Bruce Seck, um dos pioneiros que aparece, que vem aqui muitas vezes à Floresta Encantada, um canadiano pioneiro da cena eletrónica, que acabou por fazer uma série de discos usando o termo Open Minded Children Music. Uhum. Ou seja, fez ali uma série de experiências, fazendo-se acompanhar com a Mrs. Nelson, que era uma professora de dança, e fizeram este disco em 1968, o disco The Way Out Record for Children. Há mais discos nessa série. Ouvimos o tema Motorcycle. Muito bem, e de Bruce Seck vou passar para Neil Young, não tem nada a ver, mas faz sentido também. Neil Young, em 1974, no disco que sucedeu ao seu maior êxito. É canadiano. Tem tudo a ver, exatamente. Antes de On the Beach, o álbum para onde vamos agora, Neil Young editava Harvest, que foi o seu maior êxito comercial e foi durante vários anos. Com On the Beach, Neil Young experimenta aqui com outras texturas, músicas muito mais calmas, mais arrastadas, fruto também de, em estúdio, os músicos estarem alimentados basicamente a uma receita que eles apelidaram de Honey Slides, uma mistura de mel e marihuana, e depois isso em estúdio transformava as músicas levava as músicas para outros rumos, bem mais suaves, mais calmas. Vamos ouvir o tema título deste registro, On The Beach, é Neil Young, em 1974. To the radio interview. it up alone at the microphone. Get out of town. I think I'll get out of town. Get out of town. I think I'll get out. Head for the sticks with my bus and friends. I follow the road, no, I don't know where it ends. Get out of town, get out of town. I think I'll get out of town. Cause the world is turning, and I don't want to see it turn away. Últimos minutos na Floresta Encantada com Neil Young em 1974 no disco On The Beach. Acabámos por escutar a faixa título deste registro emblemático de Neil Young, On The Beach. Entretanto, passo a palavra à Ana Farinha. Ana, o que é que vais trazer agora à Floresta Encantada? Trouxe os texanos de Red Crayola no primeiro disco de Parable of Arable Land, de 1967. Ouvimos o tema War Sucks, provavelmente a fazer menção à Guerra do Vietnã, que na altura já contava com 12 anos. Red Crayola, a banda texana psicadélica, mas não só, algo conceptual também, a fugir um bocadinho à linha, por exemplo, dos Shirting Floor Elevators, que eram mais in your face. Os Red Crayola eram um pouco mais arte e conceptuais, tanto que mais tarde Mayo Thompson chegou-se a mudar para a Europa para colaborar com o grupo Art and Language. Muito bem, vamos então ouvir os Red Crayola agora na Floresta Encantada. Thank you. Últimos minutos na Floresta Encantada com uma pitada de música folk por culpa de Steel Ice Pan, banda britânica formada em 1969 e também à semelhança, por exemplo, dos Fairport Convention, foram importantes para um revival da folk britânica de finais dos anos 60, um momento em que a folk se aliou às texturas do rock também. Fomos ao disco de estreia de Steel Ice Pan, Hark the Village Wait. Ouvimos a faixa da Blacksmith para este primeiro álbum de Steel Ice Pan. Pouco depois da edição do registro, a banda desfez-se e voltou com nova formação, o que iria acontecer ao longo da carreira de Steel Ice Pan. Até hoje a banda ainda continua a tocar. Atrás ficámos com uma proposta da Ana Farinha. Ana, foram os Red Crayola, que é uma banda que também continua a tocar. Uhum. Até 2016 têm álbuns, os Red Crayola, como disse há pouco, os Texanos, que em 1967 fizeram um álbum interessantíssimo, que não é só um álbum de psicadelia, mas também mistura avant-garde, experimentalismo e também usando a estética lo-fi, que depois mais tarde influenciou todas as bandas, por exemplo, dos Estados Unidos, da década de 90. Muito bem, e estamos quase a chegar ao final desta Floresta Encantada. Vamos ficar com os Traffic, e em 1967, disco de estreia deste grupo britânico, um álbum psicadélico e emblemático do psicadelismo britânico da altura, o registro Mr. Fantasy, e vamos ouvir a faixa Dear Mr. Fantasy. São os Traffic na Floresta Encantada a fechar então o programa desta semana. Ana, muito obrigado, até para a semana. Até para a semana, Tiago. to make us all happy. Do anything, take us out of this gloom. Sing a song, play guitar, make it snappy. You are the one who can make us all laugh. But doing that, you break out in tears. Please don't be sad if it was a straight man you had. We wouldn't hang no more these years. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quarta-feira, às 11 da noite.